se envolve no jogo. Diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Se envolve no jogo. Diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Gosta, gosta dessa sensação de poder. Envolve nesse jogo, o quarto pega fogo. Tu entra na mente, eu entro no teu corpo. Baby, eu fico louco. Quando vem por cima, late capate, mó gringa. Nosso lance é quente, teu bumbum guloso. Maravilha, empino, encaixo de novo. Que delícia, o jeito que geme. Instiga o garoto, vai devagarinho. Que tá gostosinho. Me pede pra pegar mais forte, mas não nega um carinho, não. Corpo caliente, mó sensação. Sensação, não, não. Volta porque sabe que o trabalho é bom. É muito bom, é muito bom. Corpo caliente, mó sensação, sensação. Volta porque sabe que o trabalho é bom. Não me nega não, não me nega não. Nossa, outro igual eu nunca vi na vida. É pura embala, é disparo, é de parar avenidas. É pura adrenalina no meu coração. Essa sensação, mina, tu vai acabar com a minha vida. Eu sei que curte nosso romance bandido. Quando eu te ligo, você sempre vem. Sempre vem. Perdoa nosso amor mal resolvido. E sempre senta como ninguém. Gato, eu tô na sua, sou da rua. Melanina pura, disposição, loucura. Tu vicia no ia. Não é difícil de notar. Baixinho no toque do Jaguar. E aquela sua amiga puta veio me negar. Só que mudei de vida e vivo pra ostentar. A minha conta movimento quando meu cassino esquenta. E a tendência, e a tendência é o dinheiro e você rebolar. A minha conta movimento quando meu cassino esquenta. E a tendência é a consequência. E a tendência é o dinheiro e você rebolar. E a consequência é o dinheiro e você. Se envolve no jogo, diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Se envolve no jogo, diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Ela quer voar, me pediu minha asa emprestada, então vai lá. Pode levar que não dá nada, tipo você sempre soube que eu gostava de você. Com pequenos gestos eu fiz você entender, mas não deu. Valeu, vamos que vamos. E quem sabe a gente tenta no próximo ano. E no mesmo horário, no mesmo canal, eu aceito a ascensão do meu plano. Quem falava mal, nota que os menor tá forgando. E ela tá tarada, tá tarada, tá tarada. Me pediu pra conhecer a minha quebrada. E do jeito que ela se joga, eu não entendo nada. E me fez lembrar de um tempo que ela nem me olhava. E ela tá tarada, tá tarada, tá tarada. Me pediu pra conhecer, mas nem gosta, gosta quando pode se perder na minha. Gosta como eu sempre faço, ela fica à vontade. Mano, essa mina me alucina igual química. Me tira a pasta feliz porque eu voltei pra cidade. Enquanto eu puder, posso ser tudo que cê queria. Baby, take it easy, porque essa sua bunda é sacanagem. Ainda cedo pra ser calmaria na correria. Sensação de poder nos faz viver em velocidade. Louca, igual ela não tem nenhuma outra. Volta porque a nossa vibe é boa. Diz que o perigo excita, fica mais um pouco. Eterniza essa noite enquanto no mundo lá fora o tempo voa. Se envolve no jogo, diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder. Se envolve no jogo, diz pra eu continuar mais um pouco. Que ele fica porque é perigoso. Gosta dessa sensação de poder. Gosta dessa sensação de poder.